as manchetes ameaçavam saltar. A meus olhos azuis noturnos não se pode enganar. As bobagens do dia a dia estampadas em fundo branco, na verdade serão somente mentiras. Ameaçavam saltar.